Quem abre estrada desbrava caminhos, pensando nas flores encontra espinhos. Por dentro da mata escura e voraz, só vê na bagagem seu raio de sol. Coragem, o leme, a bandeira, o amor. Segue ele na frente com destemor. Os que estão atrás tentando segui-lo encontra o caminho de luz revestido. Tristeza ele tem quando alguém tropeça e por desatenção não encontra a seta. Paciente ele espera a noite passar, aponta o caminho melhor caminhar. A estrada é tão longa, o endereço tão perto, as curvas da vida o deixam mais certo. Ele vai firme pensando no irmão. Não descuida e não vacila. É só coração. É só coração. É só coração. É só bem perto já está do seu ideal. Ao encontro da luz chegará afinal, e sua alegria é ver finalmente os que vêm atrás brotarem sementes de cabeça erguida. Ele puxa o cordão que vai nos levar ao Deus coração.